Eu tive uma morena que um dia me amou, mas agora estou sozinho, por aqui tudo mudou. Ela quis tudo na vida, por alguém se apaixonou. Me deixou aqui sozinho, só saudade me restou. Quero que ela volte pra mim, esta saudade pode me trazer o fim. Quero que ela volte pra mim, esta saudade pode me trazer o fim. No tempo do nosso amor, nosso mundo era eu e ela. Nos amamos em segredo, meu amor era só dela. Mas um dia de repente, ela me abandonou. Eu chamei tanto por ela, só lembrança me restou. Quero que ela volte pra mim, esta saudade pode me trazer o fim. Quero que ela volte pra mim, esta saudade pode me trazer o fim. Até hoje estou sozinho, esperando loucamente a volta do meu benzinho. A cada dia que passa, eu tento a esquecer. Minha vida não tem graça, só com ela sei viver. Quero que ela volte pra mim, esta saudade pode me trazer o fim. Quero que ela volte pra mim, esta saudade pode me trazer o fim. Esta saudade pode me trazer o fim. Quero que ela volte pra mim. Esta saudade pode me trazer o fim. Quero que ela volte pra mim. Esta saudade pode me trazer o fim.